vazio. A sua voz me segue junto ao som do vento. Teu cheiro me persegue a fio pelo ar. Reflexos de desenho em meu pensamento. Até de olhos fechados vejo seu olhar. Ao me olhar. Quando acontece não tem pra quê. See you.